ingressos à venda no Bradesco. Avenida Voluntário Pinheiro Franco, 127. Roberto Carlos, Coral e Orquestra. Domingo, dia 28 de novembro, 9 da noite. Tudo para quando a gente faz amor. Mais uma promoção exclusiva da Rádio Metropolitana. A sequência máxima do sucesso. Porque alguma coisa linda em vários corações da fora. São Paulo curtindo a Metropolitana FM, ZYD 891, 98,5 MHz. E até às 6 da tarde, você, Antônio Viviani e Jeans Vanders. Uma questão de estilo.